E a buzina cachoeira. A pressão dos paredão, meu irmão. Uou. Ramon no beat, daquele jeito. Vai trabalhando e vai descendo. Show. Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa. Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça. É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte. Abre a mala e solta o som na beira do açude. Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa. Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça. É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte. Abre a mala e solta o som. Uou. Eu disse para não, mulher gostosa. Hoje tem revoada na onça. Pare não, mulher gostosa. Hoje tem revoada na roça. Pare não, mulher gostosa. Hoje tem revoada na roça. Pare não, mulher gostosa. Hoje tem japãozinho na roça. Rasga meu celeiro, pare não, meu irmão. Rabo no beat. O japãozinho da cachoeira. Paredão do Tsunami, tamo junto. Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa. Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça. É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte. Abre a mala e solta o som na beira do açude. Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa. Vai ter varas novinhas, vamos tomar cachaça. É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte. Abre a mala e solta o som na beira do açude. Pare não, mulher gostosa. Hoje tem revoada na roça. Se pare não, mulher gostosa. Hoje tem revoada na roça. Pare não, mulher gostosa. Hoje tem japãozinho na roça, menino. Pare não, mulher gostosa. Hoje tem hoje tem japãozinho da cachoeira. Abra a mala e solta o som na beira do açude, meu irmão. Yeah. O nome dele é Ramon no beat.